Portal do Arrocha. Sucesso! Letra MX. E aí, cheirinho? É o Bibi Paris. Deixa de lá essa menina. É só porque me provou. Ela é formada da Alicina. Só que eu já sou seu professor. Diz que é verdade, que só relaxa quando acende ou faz o massa. Eu tô sedento, ela é sedenta. E não demorou. Vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Joga a mãozinha pra cima, Paris. Se tentou me enganar, ou não quer mais parar, ou tu pago pra ver. Vida de você, ou tentou me enganar. Sucesso! Ou tu pago pra ver. Vida de você. Na tua lixeira. E aí, cheirinho, que pode você? Sucesso! Faz o massa, eu tô sedento, ela é sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta, yeah, yeah. A galera de Paris, joga a mão pra cima e pá. O bicho tentou me enganar. Que prazer imenso tá com vocês aqui. Outro pago pra ver. Que dá de você. Joga, vai! Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. E aí, cheguei. Que dó de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Eu disse que dó de você. Ficam ensandecidas, o rei dos paredões.